Seção 137 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Idealizações. A Santos Neto. 1. Em vão flameja, rubro, ígneo, sangrento, o sol. E fulvos, aos astrais desígnios, raios flamejam e fuzilam, ígneos, nas chispas fulvas de um vulcão violento. É tudo em vão. Atrás da luz dourada, negras pompeiam, triste maldição, asas de corvo pelo coração, crepúsculo fatal vindo do nada. Que importa o sol, a treva, a sombra, eis tudo. E no meu peito, condenada treva, a sombra desce e o meu pesar se eleva, e chora e sangra, mudo, mudo, mudo. E há no meu peito o caso nunca visto, martirizado porque nunca dorme, as sete chagas de um martírio enorme e os sete passos que magoaram Cristo. 2. Agora dorme o astro de sangue e de ouro, como um sultão cansado. As nuvens, como odaliscas, da noite ao negro assomo, beijam-lhe o corpo ensanguentado d'ouro. Legiões de névoas mortas e finadas, como fragmentações d'ouro e basalto, lembram guirlandas pompeando no alto, eterizadas, volaterizadas. E a noite emerge, santa e vitoriosa, dante um velário de veludos. Atros descem os nimbos, no ar há malabatros, turiferando a negridão tediosa. Além, dourando as névoas dos espaços, na majestade de um condor bendito, subindo a majestade do infinito, a Via Láctea vai abrindo os braços. Áureas estrelas, alvas, luminosas, trazem no peito o branco das manhãs, e dormem, brancas como leviatãs, sobre o oceano astral das nebulosas. Eu amo a noite que este sol arranca, namoro estrelas, Sírius me deslumbra, Vésper me encanta, e eu beijo, na penumbra, a imagem lirial da noite branca. 3. De novo a aurora, entre esplendores, há de alva se erguer como tombou outrora, e como a aurora, o sol, hóstia da aurora, abençoada pela eternidade. E ei-lo de novo, ontem moribundo, hoje de novo curvo ao seu destino, fantástico, ciclópico, assassino, ébrio de fogo, dominando o mundo. Mas de que serve o sol, se triste em cada raio que tomba no marnel da terra, mais em meu peito uma ilusão se enterra, mais em minha alma um desespero brada? De que serve, se a luz áurea que dele emana e estua, e se refrange e ferve, a mágoa ferve e estua? De que serve, se é desespero e maldição todo ele? Pois, de que serve, se aclarando os cerros, engalanando os arvoredos gaios, a alma se abate, como se esses raios, n'alma caindo, se tornassem ferros? 4. Poeta, em vão na luz do sol te inflamas, e nessa luz queimas-te em vão. És todo pó, e hás de ser, após as chamas, lodo, como Herculanum foi após as chamas. Ah, como tu, em lodo, tudo acaba, o leão, o tigre, o mastodonte, a lesma, tudo por fim há de acabar na mesma tênebra que hoje sobre ti desaba. Ninguém se exime dessa lei imensa, que em plena e fulva reverberação arrasta as almas pela escuridão e arrasta os corações pela descrença. Ergue, pois, poeta, um pedestal de tanta treva e dor tanta, e num supremo, insano, extraordinário e grande, sobre-humano esforço, sobe ao pedestal e canta. Canta a descrença que passou cortando as tuas ilusões pelas raízes, e em vez de chagas e de cicatrizes deixar, foi valas funerais deixando, e foi deixando essas funéreas, frias, medonhas valas, onde, como abutres, medonhos, de ossos, de ilusões te nutres, vives de cinzas e de ruinarias. 5. Agora é noite, e na estelar coorte, como recordação da festa diurna, geme a pungente orquestração noturna, e chora a fanfarra triunfal da morte. Então a lua, que no céu se espalha, iluminando as serranias, banha as serranias de uma luz estranha, alva como um pedaço de mortalha. Nessa música que a alma me ilumina, tento esquecer as minhas próprias dores. Canto, e minha alma cobre-se de flores, fera rendida à música divina. Harpas concertam, brandas melodias plangem silêncio, mas de novo as harpas reboam pelo mar, pelas escarpas, pelos rochedos, pelas penedias. Eu amo a noite que este sol arranca, namoro estrelas, Sírios me deslumbra, Vésper me encanta, e eu beijo, na penumbra, a imagem lirial da noite branca. Fim do poema.